as velas se acenderem para o Papa. E Babilônia ser riscada do mapa. Reconder Drácula, socado o saco de novo. Escondendo atrás da capa. Eu vi. Eu vi a arca de Noé cruzar os mares. Vi Salomão cantar seu salmo pelos ares. Eu vi o bico de consigo pra floresta. O quilombo dos pomares. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos e não tem nada desse mundo que eu não saiba demais, não, não. Não, porque eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há